E hoje vais falar de multibancos, não é? Multibancos, claro. É verdade. Eu acho que fui a primeira pessoa a testar estas novas funcionalidades das caixas de multibanco que entram hoje em vigor. Parece-me bem, embora desconfie qualquer coisa que engula tudo o que lhe metem pela frente. Ainda há dias dizia-me um amigo meu de um banco que a máquina comeu 57 cartões. Eu já vi pessoas serem presas por menos que isso. Eu acho que a máquina encara aquilo como uma relação sexual, é verdade. E obviamente não fica satisfeita com aqueles 2 minutos que demora a operação, não é? Ainda por cima queremos retirar o cartão precisamente na altura que se dá o levantamento. Eu acho que a máquina deve ficar muito chateada. Ela deve dizer para o cartão tipo: ai, agora que isto começou é que quer sair, é? Ai, agora não. Ai, não, ai, não. Isso é que era bom. E a máquina vinga-se, é verdade. Até porque se analisarmos bem, o cartão é um bocadinho badalhoco, é verdade. Ele entra numa data dela assim à maluca, sem pedir licença, capaz de transmitir vírus. Sabe-se lá onde é que ele andou metido antes. Se eu fosse máquina, não pedia código, pedia proteção. Uhum. Máquina que fosse séria, só aceitava cartões metidos dentro daquelas saquetas de plástico, estás a ver? Pronto. Eu acho que temperamentais, como as máquinas são, um dia destes ainda... Para conseguirmos fazer alguma coisa delas, antes vamos ter que selecionar coisas no ecrã, tipo: olá, hoje estás muito bonita, posso introduzir-te o meu cartão? Prometo que eu depois te ligo. E é bom que as tratemos bem, senão lá vêm elas com a conversa: dirija-se ao multibanco mais próximo. Nunca deram por vocês olhar à volta: graças, onde é que fica o multibanco mais próximo? Dá vontade de agarrar a máquina pelo monitor: multibanco mais próximo! Multibanco mais próximo! Estamos em pleno Alentejo, sabes quantos quilómetros eu tenho que fazer para te encontrar a ti? Já viram que estas mulheres amoassem assim também e nos dessem esta liberdade? Sai, dirige-te à mulher mais próxima. Era muito bom, não era? Eu acho que devia haver um multibanco em cada esquina, embora a minha mãe sempre me disse para ter cuidado com tudo que envolvesse esquinas, ranhuras e dinheiro. Mas pronto, há uma coisa que ainda não consegui perceber. Quantas horas, afinal, trabalha uma caixa multibanco? Porque uma caixa no hipermercado, nós sabemos que trabalha 8. A do multibanco passa os dias fora de serviço, não é? Realmente elas são as duas muito parecidas. Nos hipermercados também atende o cliente, chegou 3 segundos antes de nós e quando chega a nossa vez, já fechou. Fora de serviço. Depois aparecem aqueles anúncios estúpidos no ecrã: intervenção de pessoal habilitado. Tem medo que a malta pense que é a senhora da limpeza que está a mexer na máquina, não é? Por acaso, era uma boa desculpa para quem trair o marido. Ele entra no quarto: mas o que é isto? Agora não, por favor, intervenção de pessoal habilitado. Portanto, é igualmente vantajosa a parte de se poder fazer tudo sem retirar o cartão. Eu acho bem o indivíduo não ter que levar provas de qualquer proteção e operação que envolve este meter e tirar, capaz de arranjar confusão lá em casa. Também nunca fui grande fã do papel que sai da máquina. Aquilo é demasiado parecido com um rolo de papel higiênico, sinto sempre que ela acabou de se limpar à minha conta. Mas pronto. Outro que me irrita é o levantamento indisponível. Levantamento indisponível, ora, deem Viagra à máquina, não é? Que é isto? Mesmo com estas alterações, é um conceito que ainda precisa de algumas melhorias, é verdade. Embora me agrade a ideia de se poder fazer várias coisas sem retirar o cartão, é o sonho de qualquer homem. Um indivíduo aguentar o tempo que quiser com o cartão lá dentro parece-me um bom princípio para uma relação duradoura. Para mim, é uma espécie de levantamento tântrico. E isso agrada-me, não é? Temo é que o cartão não saia com a mesma rigidez com que entrou, mas eu vou experimentar.